Quando se afasta de Deus é difícil. Fui pro crime, mesmo sabendo que o fim era isso. Não é a primeira vez que tô aqui. Me deixei levar, de novo me seduzir. Mas aí, melhor aqui do que morto vai vendo. Pra se arrepender perante os céus ainda é tempo. E aproveitar o resto de tempo, que graças ao Senhor eu ainda tenho. As lágrimas caem, meu bom. Só quem tá aqui é que sabe como é viver atrás das grades, a dor da saudade dos meus tesouros sagrados. Que também sofre ao me ver deste lado, tipo a mulher do fluxo de sangue, refém da lei rígida e constante. Foi presa pro arraial, era somente 7 dias. Pela enfermidade agravada, perdeu bom tempo da vida. Aqui tá eu na mesma situação. O arraial aqui se chama prisão. Com grades de ferro, tensão toda hora. Um pipa alivia a dor que me sufoca. Eu oro a Deus, me arrependi de tudo que fiz. Eu vou mudar quando eu sair daqui. Reconstruir, já tá feito os castelos. E nunca mais quero voltar pra dentro desse inferno. O diabo dá com uma mão e tira com as duas. Te oferece o de melhor, veja só. Tipo Jesus na tentação do deserto. Se prostra perante mim, te garanto, cê vai ter sucesso. Pior que tudo isso é verdade. Mas a consequência é cemitério ou grades. Grades, grades, grades, grades. Fácil, foi fácil, o ditado é quente mesmo. Pressão psicológica, minha companheira todo tempo. O homem chora assim, quem discorda tá enganado. Várias tristezas, infelizmente é inevitável. Minha mulher tá lá fora correndo atrás. Mesmo com esse pesadelo, não me abandono jamais. É dia de visita, ó ela entrando. Com meu filho recém-nascido, a jumpada mó adianto. Um momento mais feliz de um preso. Nem joia, nem dinheiro pode comprar, esquece, não tem preço. É raro quem acredita na mudança. Existe um homem que morreu por mim, é ele minha esperança. Leio a Bíblia, ele fala comigo. Eu sei que ele veio buscar o que havia perdido. Perdoou o bandido que tava ao seu lado. Da mesma forma, pela fé, creio, fui perdoado. As grades não prenderam a minha alma. Nem a fúria do inimigo me fez perder a calma. As trancas vão se abrir, um dia eu saio daqui. E quem me ama do outro lado, eu quero ver de novo sorrir. O de pior aconteceu pro melhor, eu sei. Mas a liberdade já cantou, eu acreditei.